Ah, oui, ça. Controle Salvador, bom dia, TAM 3399. TAM 3399, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Na Bola de Leda, de Dael. Leda está presente, após Leda Bridge. Após Bridge, 3399. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 897, decolou no perfil da Leda Vini. Voo no 897, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, anda da El. 8, não sai da rua. Então, 3399 Bridge da presente. 3399 Bridge. Patrulha Gol 1897, solicita a Bridge da presente. Gol no 897, mantenha a saída devido a tráfego que o precedeu na decolagem, mantendo o mesmo perfil de saída. Ok. 3399, Centro Recife, 1251, 1325. Recife 251, 3325, bom dia. Bom dia. Gol no 8 no 7, sobe e mantém o nível 340, restrito pelo centro. 340, restrito pelo centro. No 8, não sai da gol. É, solicita final 340. Gente, aguarde. Noite no 7, autorizado como nível final, nível 340. 340, tá presente, por favor, já abrindo. Gol no 8 no 7, mantém a saída devido ao motivo anteriormente mencionado e o Centro Recife ficou de adiantá-lo mais adiante. Ah, ok, 8 no 7. Gol no 8 no 7, Centro Recife no 251, no 3325. 351, 2325, 1 no 8 no 7. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia.